da vida do povo. Nada de velho de novo. Falo da vida do povo. Nada de velho ou de novo. Em velhas mansardas, mansões e motéis, os homens planejam os seus carretéis. Novelos e linhas, labirintos e ruas, as mulheres e ruas são pedaços da noite. Vizinhos avisam, prezam seus anéis, o custo da vida, um conto de réis. Apitos de fábrica ressoaram de novo. Alegria do povo é samba de sonhar. Falo da vida do povo. Nada de velho de novo. Eu falo da vida do povo. Nada de velho ou de novo. Oh. Em feiras distantes, romeiros fiéis desfiam seu canto, velhos menestréis. Belezas de lutas, esperanças de novo. Ninguém pede socorro, nem se afoga no mar. Mendigos e risos, os ferrões do amor. Novamente os risos, os leões domador. Acertaram no alvo, acertaram no negro, descobriram o segredo e sorrir e chorar. Falo da vida do povo. Nada de velho ou de novo. Falo da vida do povo. Nada de velho ou de novo. Povo.